Torre Salvador, San 31178, passando em de terra. San 31178, sim, cheque trem. Marche travada. 31178, povo autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, 89. Autoridade, pouso pista 10, San 31178. Confirma ajuste no 014. 10 no 4, ajuste, o vento no 40 graus, 89. Teste, San 31178. Sinai 62243, autorizado de um tanque. Wait for line up and wait. Line up and wait, Europa. San 31178, solo aos 29, direito no 211. 211, San 31178. Remota 14 do Pátio 1. Alfa Juliette, remoto 14, parte 1, tá? 3, 1, 7, 8. 34, autorizado Maceió nível 350, rota conforme o plano, pista 190, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5137 no transponder, controle 1935, Coelho, controle 120, decimal 8. Reto, gol no 1, 3, 4, portão 2, chão pronto. Vai cortar o gol, vou no 3, 4. Direito, força, Other Tower. Parte direita via Índia, não posso esperar a torre 1895, ajuste na 094, bom voo, 6224. Pode esperar a torre 1895, 6224. Azul 5001 no solo? Sim, 5001. Após o avião, carretaguarda autorizado para o Chivec, chame táxi. Pela Avianca, autorizado para o Chivec, chamamento, 0001. Teve algum problema com o terminal rebote? Positivo. A Infraero mandou a gente para a posição 3 Romeu e tinha aeronave lá. Eles mandaram retornar aqui para a posição 4 e a gente está retornando. Gente. Salvador, boa noite, Xanar 6224, ponto de espera da 10 Bronco. Xanar 6224, a linha ainda decola cabeceira 10, vento 150 graus, 7 nós. Sim, Xanar 6224. Rex-Rex, eu informo o término do reporte na posição 4, Romeu, muito grato. Gente, boa noite. Bordo, 4 horas e 30, Serna, Ribeirão Preto. Boa, qual que o Alfa XXV? Afirma, Alfa XXV aí, boa noite. Boa noite. Tudo 5001, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajustado, Mi 14, bom voo. Mi 14 ajustado, pela Índia. 1895 a torre, ponto de espera da VEAS. Obrigado, 5000. Nosso controle no 208. 208, boa, Janeme, 224. Salvador, uma boa noite, azul 5001, no ponto de espera da Delta 10, pronto. Azul 5001, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento no 40 graus, meia dúzia. Livre, alinhar e decolada 10, azul 40, azul 5001. Salvador Tower, good evening. Papa Romeo Mike Juliet Mike establish on localized course. Papa Romeo Mike Juliet Mike continue the approach report landing gear down and up. The wind is 140 degrees 7 knots. Guardia Ryuko request after automatic position, right base leg runway 17 on visual conditions. Guardia report to cancel the flight plan, the instrument flight plan. Juliet Mike. Confirm the apron after the land. After land, Aerostar hangar. Roger. Salvador, boa noite, gol 9970, gente da formação Alfa para a Copa. Uno decola aos 42, controle 120.8. 208, obrigado, boa noite, 5001 da 2. Mike, let Mike on visual conditions, request now, continue our approach, runway 17 on visual conditions. Flight, instrument flight plan cancel at 43, clear turn left, and report on final runway 17. Roger, turn left, and now report on final runway 17, Juliet Mike. 5142-1935-9970. Correto, Pluton 5, chame de volta. 9970. Juliet Mike, final runway 17, landing gear down and locked. Mikey, Juliet Mike, clear to land runway 17, wind 140 degrees 6 knots. Roger, clear to land runway 17, Juliet Mike. Juliet Mike on the ground at 45, clear to backtrack and report runway vacated. Roger, clear backtrack, report is breaking runway, Juliet Mike. Roger. Salvador, boa noite, Oscar 07. Confirma, por gentileza? SAR 07, está estabilizado na saída 10. SAR 7207, continua a aproximação, informe 3 de pouso baixado e travado. O vento no 30 graus, 8 nós. SAR 07, comandante, na 30, baixo travado. comprador, o SAR 07 com trem baixo e travado. SAR 07, ciente, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 79. Pono 40 com 7, está livre pouso, SAR 07. Salvador Tower, Charlie, Golf, Mike, Golf, X-ray, just intercepting the glide slope for runway 10. Roger, the continue approach as we report landing gear down locus. Continue approach, call you with gear down. SAR-07, solo 50, libere à direita, taxi via Alfa, reposte na Delta para o cruzamento da pista para o Pátio Militar. Permaneça na minha frequência, SAR-07. Upper Mike Golf X-ray, gears down 3 green. Autorizado, time táxi. Autorizado, porta táxi, voo 1134. Salve Salvador, boa noite, voo 9970, gate 5, pushback acionado. Voo 9970, autorizado, time táxi. 9970, autorizado, time táxi. E on the ground. Ali Golf Mike Golf X-ray on the ground at 5-4. Leave an exit right and contact ground 121.1. Exiting right, 121.1 for Mike Golf X-ray. O SAR 07, prossiga até a Delta para o cruzamento para o Pátio Militar. The Brazilian Force Aircraft, they will taxi via Alpha and report before Juliet. Por gentileza, se estiver agilizando, cruze a pista 1028 até o pátio militar. Para Belo Horizonte, informação alta. Para passar o ataque com 162 a bordo. 216, já estou na minha alternativa, Salvador. Salvador 9970, táxi PLB 165, 165, 3 horas e 35, Guarulhos. Bom, 1134, táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094, bom voo. Índia, no ponto de espera, 295, 934, boa noite. Bom, 9970, sai companhia, 1895, 1014, bom voo. É companhia 295, 1014, bom 9970, boa noite. Já. Linda, cola cabeceira no zero, vento no 30 graus, 59. Linda, cola 10, gol 1-3-4. Left, go around the gates and report before taxiway Lima. Left, go around the gates, call you before Lima. Call me 190, Bravo. Autorizada Leão e mantenha 9970. Sim, e mantém 10, gol 9970. Pitude. Can we all be clear to tow up to the entrance to open one? Position 1 at apron 3. Okay, clear to push back, report ready to be towed. Okay, we'll report, 9230. 0200, para informação, inicialmente está restrito ao nível 180. 180 restrito, voo 934. 134, chega agora o controle no 20.8. 208, boa noite. Five until apron 4. Order to apron 4, roger. Yes, apron 4 is the second on your left. That's okay. Take on the runway. Take the runway 35 under the apron 4, roger. Ground, good evening, Azul. 2-4-4-9-5-9. All information. Roger, stand by, clear, 5-4-9-5-9. Stand by, Azul, 4-9-5-9. 0 graus, medo, zero. Sim, decolagem no zero, voo 9970, iniciar. Boa noite, continua a aproximação, informa baixada e travado, vento no 40 graus, 59. Está baixado e travado. Voo 9970, decola ao 03, controle 1208. Foi para o voo 9970, 1208. 208, 9970. Observe no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Depois vem no 0, bom, 7-3. Azul 5, 4, 9, 5, 9. Are you ready to copy? 7-3-0, clear to be towed until holding point apron 3. Okay, clear to be towed up until the end of apron 3, American 230. Okay, from report to getting to apron 1. Understood. Not to enter apron 1, American 230. Azul 4959 is standing by for clearance. Cleared from Salvador to Ilhéus, flight level 140, has flight pending route, runway 10, right turn, correct departure, call code 0255, KNH, correction, Salvador departure 10.80. Coral departure? Coral. Clear flight level 140 to Ilhéus, runway 10, right turn, Coral departure, Salvador, departure control, flight level 120, decimal weight, is called 0255, Azul, 4959. Roger, report by the Super Shellac and start up, apron 3. Roger. Vamos 723, solo ao 06, libera a direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, permaneça nessa frequência. Direita Alfa antes da Juliette, para manter nessa frequência, igual ao 723. Sinal de 8 milhas visual no ILS. O 4107, continua a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento pelo 30 graus, 629. Botará, 4107. Final de 5 milhas, baixado e travado, azul 4107. 4107, ponto autorizado, cabeceira 10, vento no 30 grau 79. Confirma o vento no 30.7? Afirmo no 30.7. 4107, livre pouso no 0. Pode parar para pushback, standby. Standby. Marvin 230 is the ground. Go ahead, Tom. Get to rebox to the apron 11. Okay, clear to apron 1, position 11, American 230. Vamos 723, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, gol 1723. 1868, continue aproximando, aguardando autorização de pouso. Aguardo, 1868. Solo ao 10, libera a direita, táxi Alfa Kilo, parte 3. Parte 3, atenta aos sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, parte 10. Solo 868, baixou aí, travou? Afirma, baixou e checou 868. Voo autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 619. Vive pouso, pista 10, gol 1868. Autorizado Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 430, a rota Upper Zulu 21, Charlie November Fox, e após sair conforme rota do plano de voo. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10, código 5135, e o controle em 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 8. Decola e mantenha o restante da autorização. Cotejo, por gentileza. Mike, cotejamento correto. Pronto para o acionamento? Tá pronto, mais 10 livre acionar e para o táxi servidor, servidor 895. É, Solo 4107 azul. Prossiga. Acabamos de ingressar no pátio 3, não estamos avistando o balizador. A senhora tem mais ou menos a posição que iremos parar? 5 Lima aqui no meu sistema. 5 Lima? Ok, obrigado. Corre mais 3 mais para acionamento. Será que está aqui? Clear to Starapen, stand by for our pushback, ok? Right, Starapen, stand by for pushback, that's clear to 4959. Pressionar, stand for taxi. Torre Salvador, Xané 6212, estabilizado LSX Rei. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando, 6212. O 1868, solo ao 14, libera a direita, táxi via Alfa Chameante da Juliette. Direita. Essa Alfa é o chamante da Juliette, gol 1868. Azul 4959, clear to pushback, report for taxi. Clear for pushback, report for taxi, 274959. É 6212, baixou e travou? Afirmo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 6219. Livre, pouso 10, 6212. Salvador, passar o meu mais direto, mas pronto para estar. Aero está, estamos com 3h30 de autonomia, alternando o galeão para o táxi. Você sobe apenas o teu Gol no 868, próximo Juliette. 868, Juliette, ponto 03. Juliette para o 03, o 868. Oi, mas Juliette, mais está com 10 a bordo, 1-0. 1-0 a bordo, ciente, autorizado o táxi até Papá, chame na Papá para ingresso. Sente, vai lá na Papá para ingresso, mais Juliette. 1-2, solo, ao 1-7, libera a direita, táxi de Alfa, chame antes, Alfa Aquilo para o Pátio 3. Libera na última Alfa Aquilo para o Pátio 3, 6-2-1-2. Nine Souza, boa, 3 hours, alternate Salvador for taxi. Roger, clear taxi to apron 1, India on holding point, tower 118, small 95. Clear apron 1, India holding point 118, 95, 249, 59. Dois, posição prevista a 5 Romeu do Pátio 3. 5 Romeu, Pátio 3, 6212. Golf Mike tá pronto para ingresso? Tá pronto, Corrigindo Mike, Juliette Mike, autorizado ingresso, cabeceira 17, aposta alinhada e pronto. Aposta alinhada e pronto, Juliette Mike. O 4959, mantém position. Mantém position, 4959. Juliette Mike, ao alinhar, tem livre de decolagem, se possível agilizando, vento no 50 graus, 629. Foxtrot, a linha e se informa de imediato, o Mike Bruno. Azul 4959, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 4-9-5. Roger, report ready. To line up and stand by for takeoff. Yes, line up and stand by for takeoff to 4959. Papa Romeo, Mike Juliette, Mike decola os 23, sob controle no 208. 208, boa noite, Mike Juliette, Mike. Do 495 line, close takeoff on runway 10, wind 150 degrees 6 knots. Do takeoff 3152, final da 10, baixado travado. Então 3152, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento no 60 graus, 619. Autorizado pouso no 10, então 3152. Azul 4959, airborne S25, contact no Salvador Departure, control 1208. Salvador Departure, control 1208.